痛苦来说，那都是能。 3, 1, 1, desta via para 2, 1, 3, o ajuste do altímetro 9017, autorizado final de procedimento e o LESS X-Ray, eu posso estabilizar. Pessoa 3179, ponto espera pronto. A 3179, autorizada em aí, falar com o 0, pela 40 graus, 08, antes. Além de a copa de 0, são 3179. Pistão estão no momento está abaixo para os mínimos de decolagem da 17, perto de 510, essa decolagem será para 1 agora. Permanece a curva esquerda no perfil da moto. Uniforme, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Solo 18, confirme as condições na final da 10. Ah, só faz favor, a visibilidade é a metade da pista 510. Perfeito, olha o braço direito 219, pessoal. 219. Perfeito, o novo trotual é utilizado ingressar direita da pista. E livra na primeira esquerda, Quebec. Quebec, Mike Lima, na Lima, chama o solo 219. Uniforme de colagem autorizada, pistão 0, vento 140 graus, 8 lados. Chegou o uniforme decolar 220, controle 208, BVS. Thank you. 2, decolagem autorizada, pista 0, vento 140 graus, 62 nós. Azul 2783, após o avião, calhar manter a pista 0. Após o avião, também manter na 0, 2783. Decolar 224, controle 120, de 80. 2080. Azul 2783, modifique a frequência para 18,62. 18,62, 2783. Good morning, Lisa. 63. 12 performance certified. Channel 6312. Radio contact on the departure, climb via Booker departure, Alpha Romeo uniform transition to flight level 350. Okay, flying via Booker departure, Alpha Romeo uniform transition and climb flight level 350. Inicia pushback na posição de Lanoche no táxi. A 3663 na escuta, pronto? 4 0 graus, 4 nós. 5783, de colagem autorizada, 5 0. Escuta. Chame 1211, gentileza. Os demais aeronaves, chame 1211, frequência do solo. 121, décima 1, afirma. Você é da torre? Salvador, 3663, eu guardo 1 minuto, corta. Na tela, na escuta da torre. 3663, pronto, corta. 3663, autorizado, Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo 3100, Taubaté. Nível de voo 30340. Decola pistão 0, primeira curva à direita, perfil de saída Sanvo 1, Leda, Motiva. 5050, 50, acione transponder, controle opera, 120, décima 8. Tan 3663. Colado em 2.6, controle 2.0. Pelo controle, 2.7.3. 1.2.0, decimal 8.0. 2.0.8.0, boa. O meu Vitor está na escuta? Os sozinhos em mãos é o piso 1.0, Taubaté. A gente aguarde nova cópia, checar a rota junto ao centro para te considerar a rota. Paca, só um minuto. Papa Vito, prossiga. Papatango, o leque Papavito mantém a sua visual via litoral, projeção do corredor forte, reporte passando para o corredor forte. Aguardar os 1, 2, 3, 4. Eduardo, do 9222. Sim, 5/5, agora na frequência 1201, aguarde, estamos na nave em outro setor. Verônica, mas já termina de curtir para tarde, ok? Ah, porque você está na frequência, muito obrigado, toma nota. Aqui. Maxa 3304, 130, modo 320, Ribeirão. Via Batifão 1 Índia, confira a pista 0, mantém a posição, chame 2 Salvador, 118, decimal 612, ajuste de altímetro 0,07, da 3304. Foi o nosso Max, Batifão Índia, confira 286, da 3304. P783, tráfego 12 horas, 1-2 milhas, mesmo rumo. Passando 050 para o 060, Charlie 308. Índio, Zulu 783, soltando desvios à esquerda para o 220, para evitar formação. Gente, após desvio, autorizado o coral, azul 2783. Após desvio, coral 2783. Confirme a Bruna, ideal para o desvio em quantas milhas, azul 2783. Contato radar na decolagem, suba via, sai da MOMO, para no voo 060, livre das restrições de altitude. Sai da MOMO, 060, Romeu, Vitor Latel. Alpatão, Oscar, Golf Uniforme, para no IFR cancelado aos 3-0, sub mantém nível de voo 065. Nível de voo 065, Oscar, Golf Uniforme. Mantenha a linha do litoral, reporte ingressando o Coelho Interlagos. Oscar Golf Uniforme, confirme estimado de voo. Eu vou passar para o meu Vitor Hotel, possui referência com o solo. Solicito, se possível, prosseguir direto e descer. Oi, direto ao Momo, meu Vitor Hotel, gosto de coordenação. Direto ao Momo, Vitor Hotel. Papa Victor, como posições no campo 500 pés de teto, 2.800 metros de visibilidade, chuva leve. Estrangeiro 4, controle 208, decorada 34, beleza. 208, bom dia. Desvelado, aguarde coordenação. Dono 71, nacional identificação dessa via, chegada de norte para o nível de voo 070. Contato na zona de decolagem, suba via Santa Arboruna, posição alerta, nível de voo 360. 360 Arboruna, 3304. Papatango, Yankee, Papavito, reporte ingressando o corredor Interlagos, por solicitação da torre, o cruzamento será feito via corredor Interlagos, portão Cielo. Confere somente a rota, irmãos, depois do Lão Zero Tabaté. Aqui, uma cena na 13, irmão. Um minuto. Solo Salvador, azul 9222, está pronto para ataque, POP 77, altera aqui um abraço por cima, top 5 horas do momento. Concentrando ao cenário. Tem um abraço por cima, galera. Azul 9222, autorizando o ataque, aceita em dia. Será pista 0, mantém a posição, chame em Salvador, 118, pista 195, ajuste o altímetro, 10017. Autorizado, taxi via Índia Brava, para ponto de espera, capteira 1-0, o ponto de espera chama a torre 1-8, decimal 95, ajuste no 0-7. manter, se não me engano. Yankee Papa Victor, chame Torre, é 1-1-8 decimal 6-12. 3-2-2, decolado 4-0, controle 2-0-8, beleza? 2-0-8, beleza? 4-9-2-2. Chame São Francisco, com sinal 2-8 decimal 8, até número 3-5 decimal 3. 2-2-2-3-5-3-1-3-1-3. Não, é para cruzamento. Não, é para na posição, Jorge, o Lafa-Pazinho. Azul 9-2-2-2, contra a trazendo decolagem, subavia, saída, Arborona, transição elétrica, nível 3-4-0. Arborona elétrica, transição 9-2-2. Seguindo a linha do litoral do setor 9-10, na terceira costa de decolagem. Tem decolagem autorizada, pistão 0, né? Tem 9-0 graus e 0-2 mais. Vitor Hotel, onde o IFR já foi cancelado, aos 3-3, subida até 065 já foi autorizada, subiu e mantém no nível 085. Chegada é bom, espera 2 mil pés, o estilo de muito mais 017, autorizado final do procedimento do SXU, eu posso estabilizar. 7-2-1-0, dia 17, CDA 10, agora é autorizado com 2 a 7 a. 2-1-7-1, informo chuva leve sobre o campo, 500 pés de teto, 2.800 metros de visibilidade. Tá, entro com 2-1-7 a. Controle em 1-2-0 de cima de guerra. 3-0-8, bom dia, 3-0-3. Controle Salvador, bom dia, 3-0-3. 3-0-3, contato radar na decolagem, subavia, saída de São João, na transição morte, para o nível de voo 3-4-0. 3-4-0, via 3-0-3. Encerrado 562 milhas sudoeste de Salvador, chame o controle real, frequência 120 de cima 1. Fátima. Tem instrumentos. O teto estimado de 600 pés e a visibilidade de 2.800. Ok, paciente, minha safadinha. O 222 é 3 horas, né? O ano é nessa, 9222. Papavito, siga na estrada do Coco e reporte no través norte da torre, mantendo o setor norte devido ao tráfego na final da 1-0. Até porque o litoral aí tá degradando aí, uma chuva tá chegando aí do sul pro norte. Marquei estrada do Coco, o Papavito. Chame-se Centro Recife, frequência 128.8, autônomo 35.3. 288-353, 9222, bom dia. Autorizado o cruzamento do campo, reporte no setor sul. Primeiro cruzamento, reporte no setor sul, isso. 71, solo 50, libera direito, solo 21, decimal 9. Direito, 21, solo 271. Corrigindo, 21, decimal 1. 21, 271. Isso dá presente com o controle 1208. 1208, gráfico a Renato. Eu ia escapar visto, sempre ao fundo do campo, tranquilo. Apartado 8, Capavito, sobre a visual, tantos pés, matéria do lutarão, aponte 1 minuto para ser a visca da tela. 1 minuto para tomar a visita. Tango, meu vitor, após 55 milhas, leste de Salvador. A serviço de informação alerta é... Chame o centro Recife, 1, 2, 8, decimal 8, canal 3, 5, decimal 3, se você vai dar encerrado. Quando, você está copiando o transponder do escapamento? Sim. O transponder do escapamento já copia o salvador? Afirmo, modo Charlie Alma. Sim, graças. Alfa Gurciano reporta Praia do Forte. Rufo Serra, reporta ingressando o corredor Interlagos. Instrumento, 800 pés de teto, 3 mil metros de visibilidade, chuva moderada. Alfa Golfo Sierra, Sierra, código 0271. Encher o instrumento, 800 pés de teto, 3 mil metros de visibilidade, chuva moderada sobre o campo. Arte, inicialmente mantém a coordenação anterior. ser autorizado o cruzamento do campo via litoral, chame a torre, 198 decimal 95. Autorizado, linha do litoral, reporte para o cruzamento da final da 28. Você já está no litoral, reportará, vai seguir a 200 pés sobre o litoral, Alfa Golf Serra.